Um jardim, um coreto, a música e a saudade. O nosso e-mail para que você solicite músicas. uspfm@sc.usp.br. Você está ouvindo e curtindo Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Vamos atender ao senhor Guilherme Pavão Salles, que nos escreve uma simpática missiva. Ele que está em nossa sintonia, ele que reside na cidade de Araraquara. E ele diz que Araraquara também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Ele que reside na Avenida São Paulo, lá em Araraquara, o senhor Guilherme Pavão Salles, que gostaria de ouvir Ivon Cury, saudoso intérprete. Ivon Cury, o mineiro de Caxambu. Ivon Cury cantando do poeta Luiz Vieira, O Menino de Braçanã. José Bétio, que gravação maravilhosa. Ele com seus músicos e seu acordeon. José Bétio, do Pedro Raimundo, Saudade de Laguna. Tudo isto para o araraquarense, o senhor Guilherme Pavão Salles, em nossa sintonia, que ainda quer ouvir do poeta Guilherme de Almeida, Quando o Brasil Estava em Guerra. Esta composição foi feita e cantada na época pelo Francisco Alves, aqui num arranjo muito bonito para a Banda Sinfônica da Polícia Militar, Canção do Expedicionário. É tarde, eu já vou indo, preciso ir-me embora até amanhã. Mamãe, quando eu sair, diz bichinho, demoro em Braçanã. Se eu demoro, mamãezinha tá a me esperar pra me castigar. Tá doido, moço, não faço isso não. Vou-me embora, vou sem medo dessa escuridão. Quem anda com Deus não tem medo de assombração. E eu ando com Jesus Cristo no meu coração. Tá doido, moço, não faço isso não. Vou-me embora, vou sem medo dessa escuridão. Quem anda com Deus não tem medo de assombração. E eu ando com Jesus Cristo no meu coração. Demoro, mamãezinha tá a me esperar pra me castigar. Tá doido, moço, não faço isso não. Vou-me embora, vou sem medo dessa escuridão. Quem anda com Deus não tem medo de assombração. E eu ando com Jesus Cristo no meu coração. É tarde, eu já vou indo, preciso ir-me embora até amanhã. Mamãe, quando eu sair, diz bichinho, não demora em Braçanã. É tarde, eu já vou indo, preciso ir embora. Até amanhã, até amanhã, até amanhã. Thank you. amor, sem que volte para lá. Sem que leve cor que pisa esse verde simbolismo, a vitória que virá, nossa vitória final, que a mira do meu fuzil, a ração do meu pornal. Sem que leve por ti, pisa esse peixe simbólico. 2006, o 13º ano consecutivos no ar de um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade, agora pela Rede USP de Rádio, em São Carlos, pela USP FM, em São Paulo, pela USP FM daquela localidade, em Ribeirão Preto, pela USP FM, esta em 107,9. Mas, nesta manhã de domingo, vamos nós com música! Vamos atender ele que reside aqui em nossa cidade de São Carlos, o nosso gentil ouvinte, senhor Arthur Correia Silva, que gostaria de reativar a sua memória nesse arranjo do Pachequinho para o sambista Roberto Silva, vivo para a satisfação nossa, do saudoso Geraldo Pereira, um dos melhores sambistas. Geraldo Pereira assinando Falsa Baiana, voz Roberto Silva. Ribamar, talentoso Ribamar, compositor e pianista e arranjador. Ribamar fazendo arranjo, executando ao piano, aqui com seu conjunto, Ribamar, do Ernesto Nazaré, Apanhei de Cavaquinho. Tudo isso para ele que reside aqui em nossa cidade de São Carlos, senhor Arthur Correia Silva. Bom dia, amigo Arthur Correia Silva, que ainda quer ouvir em magnífico arranjo do maestro Hector Linha Feta. Roberto Luna, com a sua voz maravilhosa, com a sua interpretação soberba, nesta composição romântica do bom baiano Dorival Caymmi, composição essa que título Saudade. Entra na roda, só fica parada. Não canta, não samba, não vole nem nada. Não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira e que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras, deixando a moçada com água na boca. Baiana que entra na roda, só fica parada. Não canta, não samba, não vole nem nada. Não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira e que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras, deixando a moçada com água na boca. A falsa baiana, quando cai no samba, ninguém se incomoda. Ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita opa! Salve a Bahia, senhor! Mas a gente gosta quando uma baiana quebra direitinho de cima e baixo. Reviro os olhinhos e se diz eu sou filha de São Salvador. Ê, meu senhor! A gente gosta quando uma baiana quebra direitinho de cima e baixo. Revira os olhinhos e se diz eu sou filha de São Salvador. Ê, meu senhor! Baiana que entra na roda só fica parada. Não canta, não samba, não bole nem nada. Não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira e que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras, deixando a moçada com água na boca.